vem você de novo procurar por mim. Por favor, me esqueça. Não ficou nenhum vestígio de você em mim, por incrível que pareça. Quando a gente se apaixona, diz bobagem, faz promessas que não vai poder pagar. Me perdoa se na despedida eu te beijei com gosto de quem vai voltar. Se arrume com alguém que seja do teu jeito, porque a gente já não tem mais nada em comum. Nós ficamos tantas vezes um no outro, mas nunca fomos um. Faz promessas que não vai poder pagar. Me perdoa se na despedida eu te beijei com gosto de quem vai voltar. Se arrume com alguém que seja do teu jeito, porque a gente já não tem mais nada em comum. Nós ficamos tantas vezes um no outro, mas nunca fomos um. Não toque em mim, a paixão tem memória. E se o coração resolve me trair logo agora. Oh,